Aí o cruzamento para a área. Luciano tira de cabeça. Insiste o Atlético. Outro cruzamento. São 28, ele se iguala a Reinaldo, que talvez tenha sido o maior ídolo da história do Atlético. Roberto Ramos vibra muito. 3 para o Atlético, 1 para o Corinthians. Que jogo, amigo! Que final que vai ser essa?